40 06, o tráfego que precede na aproximação é um hotel 25, Alfa. Está 16,8 milhas oeste de Dora. Esse tráfego está na posição agora de 11 horas? O tráfego está na posição de 12 horas, 14 milhas rumo oeste. Ah, tem tráfego aqui no TCAS. Qual é a velocidade do tráfego, por favor? Velocidade indicada de 275 nós. Ok. De 40, eu acho que é papapá. Desça a 2 mil pés, ajuste 1.002, informe o localizador, papapá. Transfere, 210 para 150, tem alta. 2178, desse mantém o 050, vigilância. 050, 3178, solicita após ITAP e RNAV da 10. Positivo, após ITAP, pronto, servita 366 para final da RNAV. Após ITAP, servita 366, 3178. 24006, desse mantém a 3 mil pés, ajuste 1.012. 406, reduza para 170 nós, para o localizador, curva direita na proa 065. Direita 065 para o LOC, reduzindo 4006. Informe velocidade indicada? 200. Preciso manter essa velocidade até próximo ao externo? Positivo. Ok, mantenha. Autorizado final LS, informe o localizador. Chama na papa. Whisky Bravo, Whisky Clear, line up and take off. Wind is 130 degrees, 5 knots, altimeter 0 and 2. Gente, Papa Romeo, November, Tango XI, confirme estacionamento, pista que decola? Objeto 6747, chame Recife. Frequência 1288, alterna 13325. 1288, 13325, boa noite. Boa noite. Opa. Trip passando o Golf, libera a velocidade. Falou trip? Liberado, até pelo. Ciente. Um minutinho que eu ainda não consegui contar. contato com o centro, em um minutinho autoriza o estacionamento. Se eu quiser acionar critérios, solo o paciente. Escuta. 0 graus, 4 nós, autorizado, pouso no zero. Papá. Tratamento com o tráfego que precede na aproximação. Gente, reduzindo a 8-0. 3-5, thank you, have a good weekend. Thank you. Canal ILS, sem glide, chama no 8-6. Ok, Tour 18-6-4-0-0-6. Sábado departure, good evening, is Lear Whiskey Bravo Whiskey with you now. Ok, Whiskey Bravo Whiskey, Clive maintain flight level 250, Puka departure. Roger, Clive to maintain flight level 250, Puka departure for Whiskey Bravo Whiskey. Embaixo travado, eu acho que é paciente, pouso autorizado, 130 graus, com 4 nós. Papá. Paciente, 90 Tanga 6 autorizado, Serra Selva, Serra Serra Alfa Papá, nível 430. Pelo Upper Whisky 58, decolagem no zero, curva direita, saída Gola e Gonza. Controle 1935, transponder 5034. Tango XC correto, reporte pronto para o táxi. A 3305, ciente informação alfa, coordenação nível 330 para o Recife. 3305, agora 330 Recife, saída para o Caracaju. O Caracaju, ciente. 5 na 5, desça para 2000 pés, ajuste 1002, informe no localizador. 5 na 5, ciente. Chamado 1234. 1234. Obrigado. Papapapá, 52 no solo, qual o pátio? Papá, meio Oscar, papapapá, solo 52, confirme estacionamento. Aero está. Ciente, autorizado, táxi, transporte na Lima. Ok, chama lá na Lima, papá. Da 3078 vai passar o 060 para o 050. Gente, após ETAP, pronto, Servito 366, descida para 2500 pés, ajuste 1012, informe na final da RNAV. Após ETAP 2500, vai reportar a final da RNAV 3178. na saída do pad 3. Felipe interceptando o localizador e avistando. E complete final ILS sem light, chame torre 1 no 86. Felipe 5595. Gente, graças, boa noite. Tango XR vai ficar atento a um tráfego na alça, um HS, vai dar passagem ao mesmo após ser autorizado, prosseguir até o ponto de espera. Posso ficar papapá autorizado, ingresso no pátio, prosseguir até a Quebec. Ok, ingresso no pátio, prossegue até Quebec. Torre Salvador, Felipe 5595, boa noite. 5595, boa noite, 1012 no ajuste, continua a aproximação, aguarde no zero livre. 5595, change. Azul 4006, solo 55, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Reportará o 4006, via Alfa. 3305, na escuta? Ativa. Chame 121 decimal 9 para cópia. 219 para cópia. 5515 da trip, pouso autorizado no 0, 120 graus, 49012 no ajuste. 5515, gente, mantém travado. Autorizado Recife, nível 330, aerovia Peruísque 58. Decolagem não no 0, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle 1935, transponder 5037. Ativo autorizado conforme nível 330 para o Recife, na Peruíce 58, Trapuca, transição Aracaju, 1935, controle acionado 5037. 3305, atejamento correto, portão meia dúzia, recorte pronto. Botará. Afirma, autorizado via Juliette, Alfa, ponto espera 1812, 1012 no ajuste para a viagem. Qual é a posição pro 4006? 4006 vai portão 1, ingresso no pátio a critério. Sim, ativa então 1 ou 4006. Serra Vitor 366, tem o campo à vista, tem 3178. Ok, 3178, complete aproximação aí na ave, chame torre 1186. 1186, 3178, exato. Tango X6 ciente após o pouso da TR na curta, ali mantém. Afirma, agiliza manobras o Tango November X6. November Tango X6. Utiliza as manobras. 2 Salvador, boa noite. Está 3178, transfere. Está 2 milhas e meia do Serra Vitor 372. Quarto guardão, você é cópia, 604. 04. 2, continua a aproximação no zero, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, 3178. 5 no 5, solo 8, direita, via Alfa, reportante da Juliette, na minha escuta. Sente. Fala meu, November, Tango X6, decolagem autorizada, 120 graus, 59. Check trem, 120 graus, 49, autorizado pouso, pistão no zero. Baixado e travado, livre pouso no zero, 3178. Ofica, papapá, autorizado, cruzamento, pistão no 7, frequência livre, ao estacionário está, boa noite. November, Tango XI, decolado ao 00, controle 1935 para a viagem. 0935, obrigado, boa noite. Trip 5515, autorizado, ingresso no pátio, remota 14. Ciente. Tu no Zemer Tango X-Ray, sube mantenha 430, sair da Gole, vigilância. 430 na Gole, o November Tango X-Ray. Então, meia dúzia, tá autorizado, reporte para o táxi, fica atento só o tráfego da trip que tá passando agora a sua cauda. Ok, então tráfego retaguarda ativo, estamos autorizando, 3305 voltaram para o táxi. Solo 02, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa vai reportante da Juliette, na sua escuta, 3178. Voo 604, pronto a cópia? Voo no 604, pronto a cópia? Valeu. Voo no 604, setorizado Fortaleza, nível 250, quero ouvir a Pesulu 19. Decolagem no zero, com a esquerda, saída Momo, transição frote. Controle 1935, transponder 5033. É atualizado Fortaleza 250, aperto do 19, decola da teste com a esquerda, bom frote. 1935, controle de saída, transponder 5033, gol 1904. 304, cotejamento correto, reporte pronto, portão 2. Bota lá. Tapa de aprova externa, lembra? cima. Dado total 9907. Total 9907. Via Juliette Alfa, ajuste no 0 no 2.386. Juliette Alfa no 0 no 2.386. Tá, uma boa noite, até amanhã. Chame agora Recife em 13325, alterna 288. 13325, alterna 1288, boa noite. Boa. Alô? Por gentileza, poderia solicitar uma ambulância, porque é um passageiro passando muito mal agora aqui. O que que ele tá sentindo? Olha, a comissária me informou que ele tá muito mal, um momentinho só. Tá quase de manhã. Uma mulher tem mais ou menos a idade, já solicitei ambulância, falta só confirmar o exato pra entrar ela. Um momentinho só. De 40 a 45 anos aproximadamente. Tá ok, eu vou informar esses dados pra entrar. Muito grato, hein? Nada. Linha decola, 130 graus, 29. Já entrei em contato aqui com o pessoal da Infraero, informou que o médico já foi acionado e já está se dirigindo aí para a aeronave. Acidente, muito grato. Por nada. 2 autorizado, repórter táxi. Porta da arma, beleza, 4 já. Total visual com a terceira da 90. Gente, complete a aproximação, DLS sem glide, chame torre 1-186, total 9907. Completo, chame a torre 1-186, até mais. Controle Salvador, boa noite, tá 3305, passa 190 para o 330. 9900. 907. Final 10, baixou e travou. Zero. 330 autorizado na PUCA, tá 3305. Total 907, tem um pouso autorizado na 90. Ao controle. Prossiga na escuta. Foi direto Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, 9907, Sulu aos 12. A minha escuta, táxi até o Pátio 3. A sua escuta até o Pátio 3, 9907.